Olá, começa agora mais uma edição do Na Escuta, informação que toca. Isso mesmo, sejam bem-vindos ao nosso Rádio Jornal. Aqui você encontra várias informações, especialmente para você, jovem. Eu sou Clarice Bernardes. E eu, Lívia Ramos. Fique com a gente no Na Escuta. Na Escuta, informação que toca. E na edição de hoje, você confere muita informação. Vamos falar sobre 100 anos da Revolução Russa, a importância do ensino de teatro nas escolas e sobre uma iniciativa bacana que os alunos do curso de fisioterapia da UFO desenvolvem para a comunidade. Você também confere uma entrevista com a bailarina Isabela Pessotti sobre o cenário da arte no Brasil. Já no quadro Solta o Verbo, vamos conferir o DVD de Fernando Sorocaba, Sou do Interior. E para completar nosso programa, na série de reportagens especiais sobre sexualidade, o Na Escuta fala sobre doenças sexualmente transmissíveis. Então continue com a gente, o Na Escuta está no ar. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Olá Clarice, vamos começar essa edição falando sobre a Revolução Russa. 2017 marca os 100 anos que aconteceu esse fato histórico. É, Lívia, esse evento levou à queda do czarismo e à ascensão de Lenin, que consolidou o primeiro Estado socialista da história. Pois é, mas enquanto o mundo relembra esse evento, o atual presidente russo, Vladimir Putin, evitou as comemorações por receio de tumulto político. E quem nos conta sobre a história e o impacto da Revolução Russa é a nossa repórter Gabriela Tostes. A imagem da Rússia sempre mexeu com o Ocidente. Um poderoso império que cobriu um sexto do globo foi controlado por uma família, os Romanovs, por mais de 300 anos. Enquanto a Europa já se industrializava, a Rússia ainda era rural. A falta de participação popular na Rússia czarista, quanto à forte divisão social e a exploração exercida pelos nobres, levou o povo para as ruas. Há 100 anos, em 1917, dando origem a uma revolução espontânea e apartidária. Para o professor de Geografia Túlio Barbosa, o ponto principal da Revolução foi a desigualdade no país na época. O povo, né, faz uma série de manifestações, esse povo é massacrado em várias manifestações e começa então a se organizar melhor, formando os conselhos do povo, né, os soviets, que vão decidir e deliberar sobre uma série de questões. Com a queda do czar Nicolau II e a ascensão dos bolcheviques, surgiu o primeiro Estado socialista do mundo, que provocaria profundas mudanças sociais ao longo do século XX. A professora de ciência política, Eliane Soares, explica que a escolha pelo socialismo foi consequência das sucessivas derrotas da Primeira Guerra, a fome e a desigualdade. Então, a opção pelo socialismo ela foi fruto de uma realidade muito difícil, muito complexa, mas também não havia muita alternativa naquele cenário. E é importante considerar também que o Lenin, né, principal líder e teórico da Revolução Russa, pensava a Revolução Russa como uma contribuição, né, como um incentivo à Revolução Socialista nos países da Europa, nos países capitalistas mais avançados. O comunismo estendeu a sua influência sobre a Europa Oriental e conquistou adeptos em outros continentes. No Brasil não foi diferente. Segundo Soares, na época da Revolução Russa, já havia uma efervescência de lutas dos trabalhadores no Brasil, sendo o embrião de criação do primeiro partido comunista no país. Havia um movimento de trabalhadores também dirigido pelo chamado anarco-sindicalismo, que começava a se estruturar, apesar de no Brasil ainda o capitalismo ser bastante incipiente, né? O próprio movimento operário ainda está em seu início. Mas imediatamente o movimento anarco-sindicalista apoiou a Revolução Russa, organizou atos de solidariedade com a Rússia revolucionária já no seu início. O impacto da Revolução Russa foi muito além da bipolaridade geopolítica, capitalismo e socialismo. Os ecos dos valores sociais trazidos pelos russos no passado ainda ecoam, como a luta do feminismo, a luta contra o racismo nos Estados Unidos, a luta contra o apartheid, além do bem-estar social nos países capitalistas da Europa, que para o professor de Geografia Túlio Barbosa acabou se tornando a maior contradição da história. O mundo foi possível garantir o welfare state, foi possível que o keynesianismo tivesse toda essa repercussão que teve, Keynes, salvador do capitalismo, para que a Revolução Russa não expandisse para os outros países. A Revolução Russa apresentou um processo revolucionário em que o povo tenta conquistar um protagonismo social, mas entre tentar e conseguir, há um abismo. Gabriela Tostes, para o Na Escuta. Clarice, vamos falar agora sobre teatro. Vamos sim, Lívia. O ensino de arte é obrigatório no Brasil. O teatro é uma das disciplinas lecionadas em algumas escolas do país. A nossa repórter, Bruna Lier, fala um pouco sobre o assunto. O teatro, como conhecemos, tem origens na França em 1548. Mas apenas no século XVII apareceram os mais célebres autores dos tempos modernos, como Corneille e Racine, que escreveram tragédias. Molière se dedicou às comédias e também foi ele quem criou os três toques que se ouviu no início dessa reportagem. Seu intuito era chamar a atenção do público ao início do espetáculo. Na Inglaterra, William Shakespeare também escreveu clássicos modernos durante o período. No Brasil, o contato inicial com a segunda arte acontece quase sempre por meio das atividades escolares. O ensino de arte faz parte da Base Nacional Comum Curricular, instituída pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LBD. Segundo a legislação, o ensino das linguagens artísticas contribui para a interação crítica dos alunos com a complexidade do mundo e para o exercício da cidadania. A professora Regina Minto leciona língua portuguesa e literatura no ensino fundamental. Ela tem adotado o uso do teatro como ferramenta pedagógica e argumenta que os resultados têm sido positivos. O teatro, eu comecei a trabalhar numa escola noturna, numa escola de periferia, e foi muito gratificante, tanto no trabalho da língua portuguesa como no trabalho da língua inglesa. Representar faz com que os alunos vençam a timidez, trabalhem a coordenação motora, além de se interessarem mais pela boa leitura. O ensino nas escolas pode render bons frutos. É o caso da Maria Júlia Pascoal, que descobriu o teatro no ensino fundamental e agora, além de cursar a faculdade, estuda em uma escola para a formação de profissionais de teatro em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ela explica as vantagens de ter contato com o teatro ainda na escola. Então, eu acredito que o maior benefício de ter feito teatro na escola é poder ter trabalhado com uma diversidade de pessoas que não necessariamente estavam lá para se profissionalizar no teatro. Como você não tem que pagar, você não está indo numa escola profissional, as pessoas sentem mais à vontade de poder experimentar. O professor José Maurício Cagno lida profissionalmente com o teatro há mais de 30 anos e leciona a disciplina no ensino médio. Para ele, os resultados dos alunos que participam das aulas são uma parte importante do processo de aprendizagem. Eu acho que uma das coisas que é muito visível é como alguns alunos conseguem se desinibir, são muito tímidos, fechados, a adolescência é muito vergonhosa, e tem alunos que realmente desabrocham, se abrem por conta do teatro. Primeiro porque é uma atividade em grupo. Segundo, porque a gente trabalha muito corporalmente, trabalha muito com o emocional. Terceiro, porque a gente vai aprendendo que a gente pode enfrentar a plateia, que não é um bicho de sete cabeças. E isso dá uma autoconfiança muito grande para os alunos. A linguagem teatral é tão versátil que pode ajudar até mesmo a liberar o estresse no pré-vestibular. Marcos José tenta há 4 anos conseguir uma vaga em um curso de medicina. Aluno de um cursinho, ele aderiu ao teatro neste ano como forma de aliviar as tensões e garante que é possível conciliar. Você tem que ter uma rotina de estudos, você tem o seu tempo, você tem os horários para estudar e você tem que ter um horário para você fazer uma atividade que não seja o estudo ou fazer um esporte. Eu escolhi o teatro porque eu sempre tive vontade de fazer o teatro e eu acho que é algo que motiva, porque se você fica só no estudo, é maçante. Eu sou Bruna Lier e é com vocês aí no estúdio do Na Escuta. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. E ainda sobre o universo da arte, eu bati um papo com a bailarina e secretária de cultura Isabela Pessotti. A gente conversou sobre a elitização dos museus e sobre o consumo de arte pelos brasileiros. Legal, então vamos conferir? Uma série de exposições e manifestações artísticas tem gerado polêmica em todo o Brasil. A mais recente foi o caso do Museu de Arte Moderna, em que numa performance o artista ficava nu e o público poderia interagir com ele. Durante a apresentação, uma criança tocou o tornozelo do artista e o caso gerou muita repercussão nas redes sociais. Muitas vezes a arte é incompreendida por muitos que não entendem sobre o assunto e acabam julgando sem entender do que se trata. Para falar um pouco sobre a arte no Brasil, Isabela Pessotti, bailarina e secretária da Cultura de Ribeirão Preto, se junta a nós numa entrevista. Bem-vinda ao Na Escuta, Isabela! Sabe-se que o consumo de arte no Brasil não é muito alto. Por quais motivos você acredita que isso ocorre? Eu acredito que a gente só consome aquilo que a gente conhece e gosta. E para gostar, a gente precisa tomar conhecimento, né? A gente não gosta daquilo que não conhece. O hábito cultural de ir ao teatro, de ir ao cinema, de assistir uma orquestra, ele depende de conhecer esses fazeres artísticos, depende de ter um primeiro contato. Então, para que as pessoas conheçam essas artes, elas precisavam ser melhor difundidas. Elas precisavam chegar onde o povo está e elas precisavam ser mais baratas, mais acessíveis. Segunda coisa é que as crianças, desde pequenas, dentro do esquema da educação infantil, tenham acesso aos fazeres artísticos, porque é de pequenininho que a gente aprende a gostar de algumas coisas, né? Você acha que esse baixo consumo de arte contribui para a falta de compreensão de exposições e da arte em si? Está meio que respondido na primeira. Todos os fazeres artísticos, todas as artes, teatro, as artes plásticas, a gente só compreende aquilo que a gente teve contato. Não adianta eu contar para você como é uma exposição de quadros, como é uma instalação de artes plásticas, se você não teve contato direto com aquilo e não vivenciou e não tirou as suas próprias ideias e conclusões a respeito daquilo que viu, daquilo que vivenciou. Então, a arte é uma experiência construtiva, uma experiência sensorial, ela tem que ser vivida e não narrada. Você acredita que existe algum tipo de preconceito em relação aos museus? Existem museus de diversas naturezas. Você tem museu histórico, museu de história natural, e tem museus de arte moderna. A gente tem o MAM, né, que foi recentemente alvo de uma série de críticas por conta de uma performance de um artista bailarino que estava nu. A gente tem uma série de performances, porque dentro de alguns museus existe o espaço de interatividade. Então, o museu, hoje em dia, ele não é só um local de arquivar um acervo antigo ou um acervo específico. Ele é um espaço vivo. E, muitas vezes, por falta de compreensão, né, de vivência mesmo, dessa mudança dos espaços dos museus, né, de usos do espaço do museu, é que algumas críticas surgiram. Muito obrigada, Isabela. Aqui é Lívia Ramos para o Na Escuta. Agora está na hora da nossa reportagem especial sobre sexualidade. Hoje vamos falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. O nosso repórter Jonathan Zeliel conversou com profissionais da saúde para saber por que tantos casos de DSTs vêm sendo diagnosticados nos últimos tempos. E essa reportagem você confere agora. O ano era 1989 e hoje parece distante da maioria das pessoas que frequentam uma universidade. A maioria de nós, estudantes, não era nascida, e em alguns aspectos, aquele mundo era completamente diferente do nosso. Naquela época, o maior inimigo dos Estados Unidos era a União Soviética. Figuras como Saddam Hussein e Osama Bin Laden eram considerados aliados de Washington contra o socialismo do Kremlin. A Alemanha estava dividida em duas, e no Brasil, caminhávamos para a redemocratização total do país. Nesse ano também, o cantor Cazuza declarou abertamente sofrer de uma doença sexualmente transmissível, que o levaria à morte no ano seguinte, conhecida como AIDS, enquanto a cantora Madonna lançava em um de seus álbuns um informativo sobre a mesma doença, que vinha tirando a vida de vários amigos seus. Quem tem menos de 30 anos parece não conseguir compreender o drama daqueles finais de século. Ainda havia grande desinformação e o preconceito reinava quando o assunto era essa doença, que alguns anos depois tiraria a vida de artistas como Fred Mercury, Renato Russo e Caio Fernando de Abreu. Mas será que as coisas mudaram tanto assim? Segundo o urologista Eduardo Braga, a resposta é não. depois de todo o drama que o mundo viveu nos anos 80, nos anos 90, muita gente entendia que a AIDS era um sinônimo de morte, né? Praticamente esse medo era o que mantinha todo mundo precavido, sabe? Mas conforme a situação foi ficando sob controle, as novas gerações foram crescendo, junto com o aumento e a democratização das informações, os avanços da medicina em prol de combater o vírus do HIV, acabou que essas gerações não desenvolveram a mesma relação com a doença que os seus pais e os seus avós tinham, sabe? Dados do Departamento de DST, AIDS e hepatites virais do Ministério da Saúde registraram aumentos expressivos dos diagnósticos positivos para HIV entre jovens de 15 a 19 anos. A variação chega à casa de 187%, passando de 2,4 para 6,9 infecções detectadas em cada 100 mil habitantes. Houve um aumento também em outras faixas etárias, como o público de 20 a 24 anos, que registrou aumento de 108%, passando de 15 para 33 casos a cada 100 mil habitantes. Eu acho que as pessoas sabem que existe um tratamento que não é fácil, sabe? Mas que melhora a qualidade de vida e que a mortalidade tem diminuído ao longo da década. E é um tratamento muito eficaz, é o que faz esses jovens vencerem o medo. O caminho ainda é longo, principalmente nessas populações específicas que parecem não ser atingidas por estratégias tradicionais de comunicação, sabe? Para o urologista, estamos diante de uma encruzilhada. De um lado, jovens seguros de que nada irá acontecer com eles e falsamente informados, já que o excesso de informação parece não surtir efeito de conscientização nessas faixas etárias. Um pensamento semelhante ao do psicanalista e terapeuta sexual Marcelo Lima. Na minha geração, nós tivemos a oportunidade de ver muitas pessoas famosas, pessoas que eram consideradas ídolos, morrerem por causa da AIDS. Então isso, de uma certa forma, quando você pensava em AIDS, você pensava em morte. Mas, para Marcelo, essa situação tem raízes mais profundas do que o simples relaxamento de adolescentes e jovens que não viram de perto os efeitos que doenças como a AIDS podem causar quando não tratadas. São questões psíquicas que levam as pessoas a terem impulsos autodestrutivos como forma de saciar seu prazer. A busca pelo prazer também acaba assim, ultrapassando também os riscos. Parece para a gente que trabalha um pouco com a psicanálise, né, e o Freud vai trazer muita questão da pulsão de vida e a pulsão de morte. Então parece que as duas caminham junto. Ao mesmo tempo que eu estou a pulsão de vida, que tem a ver com o prazer, com a satisfação, parece que ela caminha junto com a pulsão de morte, que é aquela pulsão que te leva à destrutividade, à autodestrutividade, ou seja, é algo que me dá prazer, eu sei que isso pode me causar um dano, mas eu vou a si mesmo, sim. E tudo isso sem falar do próprio contexto aonde essas pessoas são inseridas. Os tempos em que vivemos, com toda a modernidade de computadores, smartphones e novas formas de trabalho e socialização, criou um fenômeno conhecido como modernidade líquida, e que, para o psicanalista, também influencia na forma como lidamos com a sexualidade e tudo que a envolve. E as pessoas parece que hoje não querem assumir compromisso. Você entende? E aí vem entrar a questão dessa modernidade muito líquida, como o Bauman traz, justamente tudo hoje que é compromisso, cara, parece que assusta as pessoas, você entende? Então eu quero viver. Nessa semana eu tô com uma, na semana eu tô com outra, você entende? Então acaba que a questão sexual, ela acaba indo para um lado, às vezes, um pouco extremista. No final das contas, acaba que mesmo com tanto acesso à informação e ciência de todos os riscos que estamos correndo quando transamos sem camisinha, a decisão de usar ou não é nossa. E como tudo na vida, decisões trazem consequências. Eu sou o Jonatas Eliel e você está sintonizado na Escuta. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. O curso de fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia promove atendimento à comunidade por meio de estágio obrigatório. Essas ações contribuem tanto para o aprendizado dos estudantes, quanto para a população, que recebe um serviço gratuito e de qualidade. Você confere agora como funciona essa ação na reportagem de Eloir Cristiano. Lesões causadas por acidentes ou por falta de preparação para determinado tipo de atividade. Torções, lesões de ligamentos, tendinites, estiramentos musculares e por aí vai. São várias patologias que um fisioterapeuta pode tratar. Os estudantes que estão na reta final do curso de fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia realizam atendimentos profissionais por meio de seus estágios obrigatórios. O professor e coordenador de estágios do curso, Carlos Fernando Ronck, conta como as pessoas podem ter acesso aos atendimentos. Geralmente os pacientes precisam ter um encaminhamento médico e aí eles procuram diretamente as secretarias, né, das clínicas. Cada clínica tem um secretário. E aí eles agendam de acordo com a possibilidade do curso de atender. Bruna Alves Rodrigues é secretária da Clínica de Fisioterapia da área de ortopedia e explica que as pessoas costumam vir de encaminhamentos de clínicas e também da própria medicina da UFO. Aí geralmente eles vão na medicina e eles dão um pedido médico, geralmente vem com o cartãozinho da clínica. E aí eles, às vezes eles ligam, às vezes eles vêm aqui pessoalmente. Aí eu pego os dados e deixo na fila de espera. Aí assim que possível eu agendo uma triagem. Ela ainda esclarece como funciona o processo até chegar aos estudantes. A monitora atende, vê o que que tem, tudo, faz uma ficha, deixa aqui. E os alunos só ficam sabendo o que a pessoa tem quando a professora fala. A estudante do nono período do curso de fisioterapia, Bruna De Vito Rezende, nos mostra como funciona na prática o atendimento e a continuidade de tratamentos. Geralmente é uma reunião onde o professor explica tudo. Por exemplo, na ortopedia ou na pediatria, a gente tem acesso às fichas anteriores do paciente, que nós chamamos de prontuário, onde os outros estagiários colocam tudo que eles já fizeram como tratamento. A gente dá continuidade de uma forma que possa ter um resultado melhor. Carlos Fernando assumiu o cargo de coordenador de estágios há um ano e de todas as turmas já formadas no curso, somente para uma ele não deu aulas. Ele evidencia a importância da realização do estágio para a formação dos estudantes. Os nossos alunos eles passam por todas as áreas de atuação da fisioterapia. Então, acaba tendo um benefício porque eles têm o conhecimento de todas as áreas de atuação do fisioterapeuta. No último período ali, eles já passaram por todas as disciplinas do curso, então é uma preparação desses alunos para o mercado de trabalho. O curso de graduação de fisioterapia da UFO foi criado em 2009 e os estágios começaram no final de 2013 e início de 2014. O professor Carlos Fernando diz como isso afeta os estudantes e a comunidade em geral. Nós temos a supervisão direta do aluno, então junto com o docente, né, o que permite que o atendimento seja de qualidade. Então eu vejo essa linha como mais uma oportunidade que os nossos cidadãos, né, de Uberlândia têm de ter acesso a um tratamento gratuito e de qualidade. Se faz necessário que no momento do atendimento seja feito um bom contato com o paciente para que ele compreenda e valorize o processo. No atendimento de crianças, o jogo de cintura precisa acontecer. Em outros casos também, como nos conta a estudante Bruna De Vito. Na teoria a gente aprende uma patologia, na prática a pessoa tem três patologias juntas, então nós temos que ser criativos, a gente tem que conseguir que a pessoa faça o tratamento. A fisioterapia dá resultado à medida que um bom trabalho é realizado, e assim é feito com acompanhamento e supervisão de docentes e monitores que os estudantes podem conquistar seus primeiros resultados, como a estudante Bruna. Sobre ver que o seu paciente está evoluindo é uma coisa maravilhosa, porque você fala, poxa, aprendi, consegui aplicar e realmente estava certo. Isso aconteceu comigo com um paciente da pediatria. Tinha paralisia cerebral e ele não conseguia sentar sozinho, ele não tinha força na musculatura para sentar sozinho. Então eu fiz um trabalho com ele e em uma semana, duas semanas, ele estava conseguindo sentar sozinho. Depois de um ano no secretariado da clínica de ortopedia, a Bruna Alves se surpreendeu como a fisioterapia pode ajudar as pessoas. Na verdade, eu não acreditava que a fisioterapia melhorava os pacientes. Hoje eu vejo que sim, experiência própria. Eles agradecem, ficam felizes, igual teve uma paciente que ela veio, ela estava de cadeira de rodas e aí agora ela já está andando com andador. Ela sofreu um acidente porque ela passou com as duas rodas nas duas pernas dela. E eu estou vendo a superação dela, eu acho muito bonito. Se você está em dúvida se a fisioterapia pode te ajudar, procure um profissional e agende uma consulta. Ajude na formação de jovens profissionais, pois a Faculdade de Fisioterapia da UFU está de portas abertas. Para mais informações, ligue 3218-2901. Novamente, 3218-2901. Eloy Cristiano, na escuta. Hoje em dia, o sertanejo universitário não fica só restrito à tradicional viola caipira e o violão. Há uma mistura, inclusive, com outros estilos musicais. Não é mesmo, Lívia? Isso mesmo, Clarice. É o que ocorre, por exemplo, no mais recente trabalho da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba. Confira no quadro Solta o Verbo o que essa dupla preparou para comemorar os 10 anos de carreira. Solta o Verbo. Solta o Verbo. Respira fundo e sente, até o ar é diferente aqui. É só deixar fluir. O sol aquece a gente e as flores vão formando cores que nenhuma cidade tem. Só aqui na fazenda os amores virão. O Solta o Verbo de hoje te leva para uma viagem bem inusitada. Eu, Clarice Bernardes, te convido para ir ao interior com o ritmo do sertanejo universitário, já que em comemoração aos 10 anos de carreira, a dupla Fernando e Sorocaba lança seu novo DVD intitulado Sou do Interior. O trabalho foi gravado em 30 de julho na cidade de Olambra, no interior de São Paulo, e teve como destaque o cenário inusitado escolhido para a gravação, um milharal. O novo DVD vem com uma proposta bem diferente dos trabalhos anteriores da dupla sertaneja, que foram em formato acústico, com uma estrutura mais simples que a gravação de Sou do Interior. Neste trabalho, a dupla não teve medo de ousar na produção. Ela abriu mão dos tradicionais telões de LED e das gravações em casas de show para investir na bela paisagem da fazenda, explorando o céu azul, a luz do sol e uma excelente produção de imagens que dosou muito bem a estrutura do palco, construído pela junção de 10 máquinas agrícolas com a beleza do céu. O nome do DVD foi uma homenagem ao homem do campo e também às raízes sertanejas dos cantores. Para demonstrar isso, eles não pouparam recursos. Além da estrutura, o DVD ainda apresenta a logomarca da dupla acima do palco, construída de ferro envelhecido e içada por guindaste. No trabalho, diversas participações foram escaladas, que vão desde os sertanejos Jorge Mateus, Luan Santana, Mateus e Cauã, ao funk de Nego do Borel e de MC Menor, ao eletrônico de Jetlag Music e o internacional Chris Weaver. Algumas dessas parcerias já foram disponibilizadas na internet, como a faixa Bom Rapaz, um estilo romântico em parceria com a dupla de maior renome no sertanejo universitário, Jorge Mateus. De graça, corre que essa chance passa, corre senão ela escapa. Neste trabalho, a dupla que é empresária e compositora conseguiu unir o sertanejo universitário com o eletrônico em um DVD que apresenta músicas que vão desde românticas calminhas, faixas animadas no estilo country, a trilhas agitadas com grande destaque para a sonoridade eletrônica. O trabalho mais inovador já produzido pela dupla teve a direção de vídeo de Fernando Trevisan, responsável pela produção de DVDs de artistas de sucesso, como Henrique Juliano. O DVD traz, além dos lançamentos, algumas músicas marcantes da carreira da dupla, que chegará às lojas em breve pela gravadora Sony Music. E na escuta, Clarice Bernardes. Ela escuta 30 vezes a mesma música. Liga pra mãe todo fim de tarde, só pra dizer que tá com saudade. Ela tem o prazer em fazer o bem. E chegou ao fim mais uma edição do Na Escuta. Lívia, diz aí, quem fez parte da equipe que produziu esse programa? Na edição, Natália Spolaor. Nas reportagens, Bruna Lier, Gabriela Toches, Eloy Cristiano e Jonatas Eliel. Na produção de entrevista e quadro, Lívia Ramos e eu, Clarice Bernardes. Trabalhos técnicos de Marcelo Melazo e orientação do professor Vinícius Dorn. E essa edição fica por aqui, mas você pode ouvir essa e outras edições no site da nossa rádio web. O endereço é www.radioinufo.online. Isso mesmo, Lívia. Ou também no seu player de podcast preferido. Basta procurar por Rádio In. Espero você na próxima edição do Na Escuta. Tchau, tchau e até mais. Na Escuta é um radiojornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorn.